Confirme, por gentileza. Azul 4206, posicionamento gate 8. Autorizado, chamo pro táxi. Chamada para o táxi, azul 4206. Uma 30, prossiga. Questionnaire 6201, no portão 4. Autorizado, chamo pro táxi. Chamada para o táxi, 6201. Sinal 143, complete redução 2009. 2006, 143. Cip 5495 com 70 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia e alterna Salvador. O Sinal 201, poderia me dar um estimado para iniciar? É, iniciou. Sim. Cip 5495 está autorizado o táxi até a saída do Pátio 3, chame lá para prosseguir. Chamará na saída do Pátio 3, Cip. Informação 869, pronto para Kombi Brasília. Pronto. Brasília, aprovado, nível de voo 360, via Brasil 17. Agora LF a subida, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código 5475, controle no 208. Autorizado Brasília 360, abertura 17, Arbor, elétrico, com curva direita, a série 5475, ao transporte 208, controle de Salvador, voo 1869. Correto, chama para posicionamento. Solo, está 367 na posição 03, para pushback acionamento. Aguarde, aguarde, 367. Aguarda. Saída do pátio 3, o trip 5495. Aguarde. Solo Salvador, o azul 4206 para o táxi 103, 2 horas de autonomia, Maceió. Autorizado o táxi, eu tô através do portão 612, chama lá para prosseguir. Através do portão 612, chama para prosseguir, o azul 4206. Banco Delta Fox, isso para 1510. Para o táxi, o Xenair 6201, nós temos 195 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Guarulhos. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame 2186, ajustado no 009. Direita, ponto de espera, 186, no 009, Oceaner 6209. Tipsi 495, táxi em frente, vai seguir o Airbus da Avianca, até o ponto de espera, lá vai chamar 2186. 495, segue a Avianca, ponto de espera, 286. Só Alô, Salvador, o azul 4206 no traveiro do 06. Aguardando mais alguns instantes apenas para o iniciar o táxi. Aguardando, 4206 do azul. Leão 43, complete redução 702, separador 2000 PS, autorizada final ILS. Redução 702000 ILS, autorizado Leão 43. Salvador, boa tarde, Oxané 6201, pronto, espera da 1, 0. Muito boa tarde, Oxané 6201, Arinda cola 9-0, 1, 0, 0 graus, 1, 3, 2. Arinda cola do 9-0, Oxané 6201. Estabilizado, gol no 1-66. Gol no 66, Chame Torre no 2-6. 2-6. 5219. Stand by, 8C clears. Roger, 4206. Azul 4206, táxi autorizado via Pátio e Alfa, ponto de espera, chame 2186, ajustado 009. Sente, Índia e Bravo, ponto de espera 286, ajustado 69, azul 4206. 35495, mantenha, ponto de espera na 0. AP 5219, I'm ready to copy. Copy, AP 5219. Clear to Vitória da Conquista, flight level 200, confirm plan route, Arbor departure after direct to Vitória da Conquista, after airborne right turn, call code 5514, and Salvador departure, control 120.8. Departure Arbor, direct to short study object. At one, turn right, it's called 5514. The sequence approach 1203. Correct, inform for pushback and startup. Up 3567, puxa a senhora no portão 3, chama para início táxi. Está autorizado, trabalha para o táxi, 3567. Gol no 1-66, cheque trem livre, pouso no 0, vento 1-0 graus, 14 nós. Passado travado, livre pouso na 1-0, gol no 1-66. O Xané 6201, decola das 4-3, controle no D08. D08, boa tarde, obrigado. Salvador, Xané 6143, estabilizado ali. Meu 143, sobre torre, 286. 286, 6143, já boa. Salvador, Xané 6201, decolado, passa 1700. Xané 6201, contato radar, o nível 360, vou ir direto Leda. Direto Leda, até o 360, 6201. 6143. É com Delta Fox, reduz a 150 nós, reporte visual com campo. 150, reporta visual, é uma visual, é Delta Fox. 6 Delta Fox, reduzimos, chame torre no 86. Número 2, setor Aguarde. Aguarde, gol 1869. Confirma? Capatango Eco Delta Fox. Siga, Eco Delta Fox. Ok, já visual com o campo, cruzando 3 minutos para o tráfego, ele fica pousando o céu. Ok, ingresso e canal 7, a porta terceira milha fora, o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox. 06, no céu, aulas 45, direito no 219. 219, próximo direito. Para 42, boa tarde, acione identificação autorizada a chegada a MAN, reporte de 10 dígitos. Solo Salvador, muito boa tarde, gol no 166, livrão na sua escuta. Vive táxi até antes da Juliette, gol no 166. Vive até antes da Juliette, gol no 166. Puxa na 6143, livre gol, puxa trem. Livre pouso, trem baixado travado, 6143. Puxa na 6143, vento 100 graus, 12 nós. 6143. Solo da 3567 para o táxi com 139, 3 horas e 50, Ribeirão Preto. Salvador? 5464 na remota 3, parte 3. Gente, pronto para o push? Tá, pronto para o push, 5464. Autorizado, chame pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 4-4. Solo da 3567, autorização de táxi. 3567, condição já. Uno PLB 139, 3 horas e 50, Ribeirão Preto. Livre táxi como número 3, ponto de espera no zero. Como número 3, para ponto de espera no zero, não sei se ficou o meta. Solo, gol 9869, uma previsão aqui no gate número 2. Gol no 869, mais uns 3 minutos, 3 a 4 minutos. Trito 5415, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinha, mantém 5415. Ô Juliette, eu não lembro. Ô, no 166, livre ingresso, portão 09. Livre do 09, eu não lembro. O Xené 6143, no solos 47. Chame solo na frequência 1219. Direita, livrou 1219, 6143. 6143, livrou na sua. Livre táxi até a Juliette, o Xané 6143. Livre táxi até a Juliette, 6143. Tip 5415, livre decolagem, vento 100 graus, 14 nós. 5415. Confirme. Olimpo 02, é um voo local? Cono. Recife 251, boa. Boa. Extra, frequência livre. Esquerda, 1.000 pés inicialmente, boa critério da torre, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5. Vai ser alterado aí, transponder para 0121. Puma 30, autorizado, alinhado, decolado, vento 100 graus e 13 nós. Adiante. Devido ao embarque que deu passageiro, que não seria desse nosso voo, seria de outro voo. Puxa, ok? Sim, gente, tem condições de regressar aqui, próximo ao Pátio 1? Confirme? ouvindo? Eu entendi que o TRIP 5464 solicita o regresso, é isso? Isso, já regressou. Assim que a gente der a nossa bucha, a gente fala, tá ok? Ah, sim, a gente pode chamar a próxima de novo. Obrigado. Contato Sadasco, plano nível 140, vou direto Coral. 140, direto Coral, informa que tem um chiado muito forte de fundo na sua transmissão. Sente. Gol 1869, portão 02, aguarde para proceder para o posto. Poxa, ok. Paulo Salvador, Oceano RM 143, na Juliette. Não entendi. Tá na Juliette, no 6143, através dela. Gente, livre ingresso pro 01, Oceano RM 143. Livre ingresso 01, 6143. Tipo 5495, chame 1199 decimal 8. 1198, chamará. Como recebe o controle? Você tá recebendo algum chiado na foninha? Controle 120 decimal 8. 130, controle 1208, grato, boa. Gente, bora 02, chame o controle na frequência 199 decimal 8. Requested start up and push. 0 graus, 139. Livre decolagem azul 4206. 0 contato radar com nível 060, saída coral. 130060, saída coral. Uma 30, chame o controle em 119 decimal 8. 119 decimal 8, uma 30. Ah, tinha uma previsão 869, por gentileza, aqui no gate 2. Confirme. Uma previsão por 869 aqui no gate 2. 1869, está autorizado, agora chama o pronto pro táxi. Uma 30 recebendo 5x5. A frequência nova do controle agora em 1.9 decimal 8. 4206, decolado aos 53, nova frequência do controle 119 decimal 8. 119.8, azul 4206, boa tarde, obrigado. Boa tarde, azul 4206. 350, perfil Cuca, qual a frequência que está modulando? Gente, grato. Solo Trip 5464 para o táxi, está com 64 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando Salvador. Livre decolagem 03567. 4 horas e 10, Salvador, POB. 64. 15 táxi, número 2, ponto de espera da 10, via Indy Alpha, trip 5464. Indy Alpha, ponto de espera, 118.60. 118.60. 118.6. 118.6. Para o táxi, voo no 869, 162 agora, autonomia de 335, alterna Palma. Alternando Palma? Afirma. Papá Juliette, Serra Bravo, Papá Juliette. Livre táxi, Indy Alpha no ponto de espera, transferência, voo no 869. Papá Juliette, Indy Alpha, ponto de espera, 18 metros, obrigado, boa noite. Tan 3567, decolada 56, chame controle na frequência 1199.8. 1199.8, Tan 3567. 219, start up and push back approval. Tower 1869, loading point runway 10. 3567, chame 199.8. Tentou chamar lá, não conseguiu a resposta. Take off runway 10, wind 090 degrees, 15 knots. Line up and take off runway 10, go on 869. Mantenha a posição, trip 5464. Tempo 464, está no ponto de espera, pronto, mantendo a posição. Táxi até hotel, reporte para o cruzamento. Do controle, mas se for necessário, 119.8 para o Olimpo 02. Livre acionamento, chame para o táxi, Romeu Watson. Montes Claros as alternative airport. 3 hours and 30 minutes. Persons on board. 29, roger. Tax approved until holding point runway 10 via Indian Alpha. Salvador, approach control 119.8, trip 5219. 119.8, trip 5219. Contact Salvador, approach 119.8. Departure 118, go 1869, good night. Trip 5464, autorizado a linha de decolar, vento 100 graus, 14 nós. 5464 da trip, a linha e decola. Guarda para o cruzamento, Olimpo 02. aguarde pro cruzamento, Olimpo 02. Roda Tower, Trip 5219, clear to line up and maintain. Olimpo 02 autorizado cruzamento, pista 90. Trip 5464 decolado aos 01, chame controle Salvador na frequência 119.8. 119.8, 5464. Táxi em frente via Alfa, Juliette, Índia, Alfa novamente no ponto de espera, chama a torre em 118.6, Olimpo 02. Ciente, livre táxi, chama para ingresso na 17. Trip 5219, clear to take off, runway 10, winds 100 degrees, 14 knots. Romeu Mike Tango, autorizado ingresso, reporte para alinhado na cabeceira 17. Salvador, uma boa noite, está 3894. Com a informação WISC, posição é a 5. Autorização para Guarulhos 340. É o Xané 6259? Negativo, é o TAN 3897. TAN 3897 para Guarulhos. Upper Zulu 10, Smap, Awake, direto Mike de Alpha, guarde copa. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 10, SMAP, Awake, direto Mike India Alpha, após a Pesulu 44. Decola da 1-0, curva a direita, saída da Euleda, após bridge. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponder 5530. Salvador, boa noite, Guará 42. É só para confirmar, o nosso plano é Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, depois Trive. Gente, eu vou ter que checar com o centro, então aguarde. Tá bom, na frente. Gente, mantenha a posição, Romeu Mike Tango. Ok, o Mike Tango, eu preciso que o senhor decole agora, imediato, restrito a 3 mil pés com curva imediata à esquerda, tem condição? Que o decola, curva imediata após 600 pés e manter máxima de 3 mil até a instrução. Até o rebloqueio, ok? Guará, Guará 42, trem baixado e travado, estabilizado, visual para óbito. Ciente, Guará 42, continua aproximação, guarda autorização de pouso. Guardando pista livre, Guará. Romeu Mike Tango decola aos 08, curvando à esquerda. Agora está liberada a restrição, utilize a razão máxima possível para o cruzamento do campo e chama o controle 2A-8. Para o 2A-8, aumentando a razão para o cruzamento, Papai Romeu, Romeu Mike Tango. Controle de Salvador, uma boa noite, Papai Romeu, Romeu Mike Tango decolou, passando o momento 3 mil pés na sua escuta. Salvador, Papá Romeu, Romeu Mike Tango. Guará 42, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 12 nós. Livre pouso, Guará 42. Romeu Mike Tango, confirme frequência. 119.8. Força Aérea do Correção 7202, mantém a posição. Correio Salvador, boa noite, tá 3894, final, SXA da 190, baixar a travada. A42, livrou no hotel para o Pátio Militar. Gente, eu sou aos 11, eu estacionar a frequência ali do Guará. Tá. O 3894, livre pouso, cheque o trem, 120 graus, 129. Ah, ok, livre pouso na 10, baixar e travado, tá 3894. Olímpico 02, autorizado a alinhar e manter. Solo 3894, no solo 103, livre direita, chame solo na frequência 121.9. Frente solo 219, 3894. Solo 3897. Autorizado o táxi até antes da Juliette, tá? 3894. 3897, adiante. Já tem a nossa autorização? Duros, 340 autorizado, Apesulo 10. Não, só um instante, ainda não tenho não. Ah, foi isso que eu aceito, então. Fala, boa noite, tá? 3894, livrou via Fox Trot. Livre táxi, chame antes da Juliette, tá? 3894. Ok, até antes da Juliette, Tente, está 3894. 3897 da TAM, está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Apesulu 10, Bridge, Apesulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poços, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1920.8, torre 18 decimal, 119.8, transponda 5530. Então autorizado para Guarulhos 340, decola da 10 com curva direita da El Leda, depois Bridge na Brasil 10, depois a Brasil 16, Belo Horizonte, direto Trim, direto Porto, controle 1208, torre 398, transponder 5530, da 3897. Correto, chamo pronto para acionar. Chamarei, da 3897. Solo Salvador, boa noite, Oxa, né? 6259, autorização Guarulhos. Ryanair 6259, aguarde cópia. Isso. Repodará para girar a base Olympus 02. Próximo da Juliette, da 3894. Ingresso 03, 3894. Chat livre para o 03, para 3894. Fala, voo 645, informação 3 para autorização para vitória. Aguarde, cópia. Guarda. Tan 3897, ainda não iniciou o push, aguarde para iniciar. Gente, não tinha solicitado ainda não, 3897. Autorizado 360 no setor norte, chame para reingresso na perna do vento. Chamará para reingresso na perna do vento, Olympus 02. Oceaner 6259. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, Bridge, a Pezulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda após Bridge. Controle 120. Controle 119 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5523. Autorizado Guarulhos 360, conforme. Via Pezulu 10 Bridge, via Pezulu 16 Belo Horizonte, Trive. Decolagem da 10, curva direita da Eule da Bridge, controle 119.8, a torre 118.62 e o transponder 523. Correto, chame pronto para tirar. Chamaremos no portão 1. Portão 1. Voo no 645, Vitória, 360 autorizado, Aperuísque 50. Saída da El, Leda, após Eudes, com curva direita. Controle 119 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5527. Autorizado 360, via Aperuísque 50. Fala da El, Leda, após... 198 é o controle, entendeu? 27 é o transponder, voo no 645. Correto, chame pronto para acionar. Camarada. Para acionamento, são 3897. 3897, portão 05. Autorizado, chame pronto para o táxi. Chamarei para o táxi, 3897. Olympus 02, está na perna do vento. Olympus 02, autorizado girar base, chame para final. Autorizado girar base, chamará para final Olympus 02. 09, autorizado, chame pronto para o táxi. Puxa, troca, matar aqui mesmo. 42, está na final, trem baixado e travado. Olimpo 02 autorizado, toque arremetida, vento 090 graus, 139. Autorizado, toque arremetida para o Olimpo 02. Solo Gol 1645 com 83 a bordo, alternando Campinas, 3 horas mais 20 minutos para o táxi. 183 a bordo. Alternando Campinas e 3 horas mais 15 minutos, senhor Tonami. Via de táxi, ponto de espera no zero. O Gol no 645. Via de táxi para ponto de espera no zero. 645. Salvador, Oxanair 6259. PM? Oxanair 6259, gate 1, puxa acionamento. Aguarde autorização, número 3. 6259. Solo Salvador, TAM 3897 com 207 a bordo, 3 horas e 50, perna Galeão, pronto para o táxi. Olimpo 02, tocou e remeteu aos 24, autorizado perna do vento, chame para girar a base. Autorizado perna do vento, chamará para girar a base, Olimpo 02. Sente visual com aeronave como número 2, está 3897. Solo, poderia confirmar a frequência da torre, por favor, no 645? 1 no 8.6, ela está chamando de novo. Está autorizado alinhar e decolar, Gol no 645, mas monitore a torre. Então está autorizado alinhar e decolar, 1-0 e monitorando a torre, por favor, no 645, graças a Deus. Gol 1645, livre decolagem, confirmo vento 090 graus, 139. Vamos dar decolagem no 0, 1645. 02 para a base. Olimpo 02, inicie curva direita. 3, espaço espera em 360, tráfego na final. Não no 0. Está iniciando a curva direita, 360, Olimpo 02. Boa noite, chegou ao 971. Titã, mantém a posição. Titã, mantém a posição. Titã 3897. Isso, mandou, boa noite, o gol 971. Gol 971, continue a aproximação, aguarde a autorização do pouso. Aguardado. Gol 1645, decolada às 28, chame controle na frequência 119.8. 198, uma boa noite. O Olimpo 02 está ingressando da perna do vento, vai ser o número 2 para pouso. Olimpo 02, está visual com tráfego na final, um bom de 737. Afirmativo, visual. Se ajuste atrás do tráfego, chame na final, tem de pouso checado. Como número 2, o Olimpo 02 se botará na final. Gol 1971, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 149. Livre pouso, 971. Salvador, vai chamar a M2 com nós. Sim, chama na final, trem de pouso checado, Olimpo 02. Chamaram na final, trem de pouso checado, Olimpo. Gol 1971 no solo aos 31, livre direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. Direita 219, 971, boa. Salve Salvador, boa noite, gol 971, livre na sua escuta. Livre táxi até antes da Juliette, gol 971. Até antes da Juliette, 971. Olimpo 02 autorizado, toque e arremetida, vento 090 graus, 149. Olimpo 02, trem baixado, travado, autorizado, toque e arremetida. Ah, 3297, visual com o Olimpo 02 na curta final. Tá, 3897, ciente, após a passagem do mesmo, será autorizado a alinhar e manter. Ciente da 3897. Tan 3897, autorizado alinhar e manter, pista 10. Ah, ali mantém na 10, Tan 3897. Antes do Juliette, 971. Aguarde para ingresso. Sim. Para o táxi, o Xané 6259, 5 horas e 58 a bordo, alterna Galeão. 5 horas, Galeão, POB? 158. POB 58. Autorizado táxi, Indy Alfa, transferência, o Xané 6259. De Alfa, 286, confirmando 158 a bordo. Ah, 158, ciente.